Eu recebo aqui neste momento o Ginelmar Gaedic, também conhecido como Manão, ele que é conselheiro fiscal, né, do Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Foz do Iguaçu, o Sinecoff. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Guilherme? Vamos falar um pouquinho aí sobre uma ação, né, que será inaugurada neste mês aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ali na sede do Sinecoff, né, bem no centro aqui da cidade, o restaurante do comerciário com preços aí diferenciados, né, para quem precisa almoçar aqui no centro. É isso aí. Graças a Deus estamos realizando um sonho antigo do sindicato aí de estar favorecendo a população aí com uma refeição a baixo custo, né? Esse, como eu falei, é um sonho antigo, né? Na realidade não é a ideia primordial, né? Não foi a primeira ideia do sindicato nesses moldes, mas foi o que a gente conseguiu estar dispondo agora, né? E vale a pena dar uma conferida, viu? Inicialmente, inclusive, né, vale citar, a ideia era a instalação do chamado restaurante popular, aquele que conta com subsídio, né, inclusive do governo, prefeitura também, que aportava um valor para que a refeição pudesse ser em valores reduzidos. Você até me dizia, né, isso não foi possível, né, esse arranjo, né, com esses poderes, mas mesmo assim, a intenção é oferecer ali para os comerciários refeições ao valor de R$ 6,50? Exatamente. É um restaurante que está sendo equipado, ele vai ter, no caso, um buffet livre, né, acompanhado de suco. O custo é um custo acessível, tá, para a nossa região aí é R$ 13,00 o valor normal. E daí para o associado, o comerciário que é sócio do sindicato, está sendo colocado a R$ 6,50, metade do valor. Aí, tá? Ontem até tivemos uma conversa e uma ampliação desse benefício até mesmo para os dependentes do sócio, porque o associado hoje coloca aí esposa, filhos, né, como dependentes legais, né? Então, para estes, a gente chegou aí um meio termo aí e vai ser oferecido a R$ 10,00 também nas mesmas condições aí, o buffet mais suco. Agora, a inauguração está prevista para quando? Para o dia 18? Dia 18 do 6 agora. Se Deus quiser, vai estar aí. Estamos fazendo já uns experimentos ali para poder estar inaugurando e estar funcionando certinho aí até o dia 18. E o restaurante, ele vai ficar anexo à sede do Sinecoff? Isso. A nossa sede, a sede administrativa, ela conta com um pouco mais de 2.500 metros quadrados. E nós temos um piso subsolo, né? A entrada lateral do prédio ali, fica próximo da Unifoz, ali na continuação da terceira pista da JK, ali é a Rua Tiradentes, né, número 353, 50 metros ali da Unifoz. Portanto, bem fácil de achar, né, no centro aqui de Foz do Iguaçu, acredito que vá realmente atender bastante, né, a população, o pessoal que precisa ficar na hora do almoço, né, aqui no centro da cidade. E você me dizia, inclusive, né, antes de nós começarmos aqui a entrevista, que o Sinecoff, neste ano, decidiu abrir à população alguns dos serviços que antes eram oferecidos exclusivamente aos comerciários? Sim, sim. É bem assim. O sindicato, ele já vem a longa data, aí, há cerca de 18 anos, mantendo esses benefícios, só que antes era só para categoria, né? Nós mantínhamos aí o plano de assistência médica, odontologia, auxílio funeral, cursos, temos o clube, né, a sede recreativa, toda a área de lazer lá. Então, assim, todos esses benefícios eram exclusivos da categoria. E no final de fevereiro, agora deste ano, foi aberta à população de modo geral, a mesma estrutura. Certo? O trabalhador do comércio, ele se filia ao sindicato através da sindicalização, tá? O custo para ele ter todos esses benefícios é R$ 50,00 mensais. Para a população, de modo geral, teve pouca alteração, foi para R$ 60,00 e, no caso, porque ele não contribui para esse sindicato, então existe essa diferença, né? A estrutura, na realidade, existe em razão do trabalhador. Nós aproveitamos essa estrutura e, como ela é funcional de maneira coletiva, nós administramos em favor da população toda hoje. E aqui vamos destacar que tem aqui serviços de saúde, né, como você me trouxe aqui, né, atendimento médico ambulatorial, também odontologia, né? Isso. Nós temos um consultório próprio odontológico. Todos os tratamentos oferecidos no nosso consultório, para você ter uma ideia, no caso aí, tratamentos de cáries, restauração em resina, extrações, tratamento de canal, periodontia, aplicação de flúor, limpeza, sem custo nenhum, nem sócio, nem independentes, não pagam nada. Nós temos um convênio com o Hospital Cataratas, onde ele oferece ali também as áreas médicas de clínico geral, cardiologia, ortopedia, dermatologia, otorrino, pediatra, são as áreas de maior uso, né? Essas áreas todas aí são colocadas ao custo de R$60 a consulta, e acompanhado deste mesmo convênio, ele é também... ele se estende aos exames. No caso, nós temos uma gama de mais de 50 tipos de exames que são sem custo nenhum. Ou seja, o associado paga ali R$60 apenas uma consulta, e se precisar lá um eletrocardiograma, um raio-x, um exame laboratorial, tem muitos desses que não saem sem custo nenhum. E outros com desconto daí. Pois aí, até eu friso isso, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam, né? Olha, mas o sindicato serve para quê? Né? Que é algo que a gente vê muitas pessoas se questionando. Mas tem também toda essa parte, né, dos serviços que são oferecidos e tudo, como você destacou aqui. Quem quiser saber mais, inclusive, sobre esses trabalhos oferecidos pelo Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Foz do Iguaçu, tem algum telefone que ela possa entrar em contato? Pode visitar ali a sede? Como é que funciona? Com certeza, a sede está aberta ali, pode visitar ali, frisando novamente aí, Rua Tiradentes 353, próximo ao lado ali da Unifoz. Tem também o telefone fixo 3028-0691. E temos também o meu WhatsApp, está em todos os materiais que a gente divulga aí, também está à disposição para tirar dúvidas, até mesmo para solicitar uma visita para fazer cadastro, tá? É no 98803-7283. Frisando aqui então, o telefone é o 3028-0691 e o WhatsApp, esse que você citou, 98803-7283. Conversei aqui com o Gineomar Gaidic, mais conhecido aí como Manão, conselheiro fiscal ali do Sinecof, Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês aí pelo espaço cedido para a gente aí. Lembrando que isso é um benefício para toda a população, então acaba sendo os veículos de comunicação hoje são um instrumento fortíssimo aí para o sucesso do nosso trabalho aí.